não ouvesse as estrelas, não faz mal, brilha você. Se não houvesse o universo, não faz mal, tenho você. Se não houvesse o sorriso, se não houvesse o paraíso, se não houvesse a magia de viver, não faz mal, tenho você.